Gato do Saara, eu sou o Dr. Salles, e eu não sei a diferença entre dromedário e camelo. Não, na verdade, eu até sei a diferença entre dromedário e camelo. O que eu não sei é como distinguir o dromedário de um camelo se o dromedário estiver usando silicone pra ter duas corcovas. É isso que eu não sei. Essa parte que eu não sei. Essa parte que eu não sei, mas a gente vai ter que descobrir isso em algum momento. Agora vamos lá, que agora eu coloquei eu de fato pra gravar. Eu sou a Samambaia e eu não tô aqui pra comentar nada. É justo, Ana Maria Moraes, é justo. Não se comprometa, não, Ana Maria Moraes. É melhor não se comprometer, não. Vamos lá. Agora o som de vir, você tá sem áudio. Eu ouvi você pelo microfone do Júnior. Eu tô sem áudio? Sério? Sério? Sério? Você tá sem áudio. Tá captando o seu do microfone interno. Da Mayra. Tô falando. Isso foi Elba. Praga da Elba. Praga da Elba. Ela falou, vamos fazer sem mim? Tá me ouvindo? Isso agora é a praga sim, do deserto, rapaz. É só falar do cabelo que ele aparece. Então estão me ouvindo, né? Sim. Sim. Ah, então vamos tentar de novo, pela última vez. Virou agora igual coisa de trabalho, né? Videoconferência de trabalho. Vocês me ouvem? Vocês me ouvem. Ouvintes de peso, unimos! Eu trouxe esse PowerPoint aqui. De São Paulo aqui do... What the fuck, mano? Ué, não é reunião de trabalho? Temos uma grande convicção aqui com base neste PowerPoint. Eu tô tentando começar o programa, sério, por favor. Me só deixa você começar. Tá, só você tá tentando, Dudu. Só um pouquinho, só vamos lá, vamos só lá. Só você. Última tá tentativa agora, agora vai de qualquer jeito. Papo de contra a quarentena! Ouvintes de peso, univos de São Paulo, aqui isso. É Dudu Salles. Está ninguém começando mais uma live do Papo de Gordo na parte. Quarentena. Aê! Agora foi, a gente já começa aqui celebrando o Atila Ferraz, que já começou dando R$5 no Superchat. A gente estava ainda na contagem regressiva, já tinha entrado R$5 no Superchat. Falei, pronto, hoje, caralho, hoje vai, promete. Hoje vai. Não tem nem recompensa, os caras já estão dando dinheiro. Os caras estão jogando moeda na tela do computador. Pois é. Ah, Tira, eu vou falar pra você. A gente tava discutindo em não gravar hoje, né? Porque ninguém tava afim. E quando entrou R$5, falou: tá, então vamos lá, vamos. É o milagre da pandemia. É, a gente é baratinho. Puta, pobre a miséria. Se vende por pouco. Vamos ser bem sinceros, né? Começou assim, o meu computador, ele deu pau nessa semana. Eu ai, tenho outro HD da minha Ninguém me come. E os HDs começaram a notar que eu morri. Eu deixei trocando os arquivos de lugar, porque parou, porque tá quente. E agora eu tenho que desconectar e conectar e o Júnior e... Porque eu vou ter que ir na Santa Efigênia pra pegar um equipamento novo. E Júnior, o que que você acha? Esse aqui tá R$200,05, o outro está R$200,51. Mentira. Mas divide em duas vezes. Mentira. Olhando a temperatura dos meus HDs, o que você acha? Eles estão com febre ou não? É isso aí. É pior que ele mandou que... foto da temperatura. Eu tenho que mandar uma foto pra todo mundo, porra. Será que é Covid? Meus HDs estão com 40 graus. Ainda bem que ele mandou foto apenas da temperatura dos HDs e não ele tirando a temperatura dos HDs. Vai saber onde tava essa porra desse termômetro, ele... né? É isso, ele procurando de fio termômetro e querendo comprar aquele de laser pra poder medir. Pra medir na cadeira. Que absurdo. O que eu quero dizer, só que assim, como meu computador, ele está assim, morrendo. Mano, você tem sovaco. Pra pode que ser, isso? Pode ser que o computador morra no meio da live, tá? É então isso, é provável vamos fazer que... um minuto de silêncio pelo computador. Se, assim, se a gente cair da live, entendo que foi o meu computador, ele desistiu. Ele achou que o nível tá muito baixo, que ele é não assim, merece se isso. O papo de gordo não acaba, o computador acaba. Se a live acabar no meio do caminho, vocês já sabem, né? Tem que aumentar o volume de nosso computador novo. 5 conto não vai resolver. quanto tá custando o HD SSD hoje em dia, Carlos Júnior? Rapaz, varia de 189 a... O céu é o limite de 10 mil reais. É justo. Esse de 10 mil é bom, hein? Mas, gente, de qualquer maneira, o fato é que meu computador essa semana, ele começou a dar sinais de que ele iria morrer, e teve todo um desespero, que a gente já tá falando sobre isso mais tarde. Mas eu tenho que esperar meu cartão virar pra poder comprar. Por quê? Caralho, essa foi dura. Mas, essa, gente, foi dura, vai. A vida é isso. Você espera o cartão virar, porque você não consegue pagar se você não esperar o cartão virar. Por quê? Se chama ser adulto. É normal. Isso acontece. O fato é que... Chama-se pobre. Eu também espero a data do cartão. Ah, tá bom. Dia doutor. 26 não chega nunca. Pois é, Vini. É meu caso, dia 26. Eu tô esperando chegar sábado e aí vai ser mais tranquilo pra fazer comprar finalmente um HD. Se a máquina não morrer, tá lá. Mas enfim, voltando ao que eu tava tentando dizer, o ponto é que eu tinha resolvido que eu não ia fazer live hoje, que eu achava que meu computador não ia aguentar. Aí no meio da tarde começou. Gente, eu já comprei até Gudan, tem que fazer live hoje. E aí tá pior. Hoje eu quero tomar um vinho e falar mal dos ausentes. Aí Júnior, hoje eu preciso de uma opinião feminina sobre tal coisa. Aí o Flávio... Não, o Flávio não falou nada, ele era só o Flávio, na verdade. Flávio. Não, o Flávio concordou comigo, ele disse também que queria xingar a gente. Tipo isso. E aí eu queria... queria xingar a gente, aí não sei quem perguntou se ia estar inteiro pra fazer, eu falei que não tem problema, pode fazer em partes a live. É. Pode fazer em pedaços a live, não precisa nem inteiro pra live. Até porque só aparece a cara na tela. Não, eu estou de cuecas, por exemplo. Eu estou de muda do pijama, só a camiseta aqui. Ah. Começa a falar de roupa que é a última fiz sem camisa. Que nem, né? Dudu sem cueca. Mas sem cueca é normal, Mayra. A gente já passou essa fase, Mayra. Já passamos essa fase. O Rubiane vai machucar o fato de você passar uma semana com bermuda sem cueca. Mayra, este cofrinho é seu agora. Lide com ele, né? Lide com ele. Eu não me responsabilizo mais por isso. Já passei a propriedade. Acho justo demais, mas tô tranquilo. Agora, meu filho, esse cofrinho tá se divertindo com o chuveiro pirotécnico que ele comprou. Ele reclamava do meu headset. O cofrinho agora, ele é iluminado. O cofrinho recebe fachos de luz azul. Verde, que é aquilo, é uma coisa. Que gente, é chuveiro com cromoterapia. Você quando eu falei cromoterapia? A alegria deste cofrinho iluminado. Nossa. Ah, não, eu acredito mesmo. Nos 5 minutos de banho vai fazer muito efeito de cromoterapia. Realmente vai fazer assim muito. Vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Não, e aí, assim, aqui rola altos planos, assim, pra poder tomar banho, porque. Não, hoje eu vou tomar banho no escuro para ser bem iluminado. Eu acho que cabe o contexto. Acho que cabe o contexto. Agora, imagina só, né? Desliga o chuveiro, apaga a luz, tropeça na saída do box, né? Aí é por causa dessas coisas, tem que esperar o cartão virar pra comprar um HD. Exatamente! Olha, eu acho que deveria perder o cartão, deveria perder o direito de uso de cartão por um ano, né? Depois comprar uma meta dessa. Ô, Mayra, o Rubiano tá perguntando aqui no chat se com chuveiro novo eu tomo mais banho. Não, ele não toma mais banho, ele demora mais no banho. Ele liga o chuveiro, senta lá no vaso e fica olhando, né? Ele faz como terapia. É tão bonito, né? Não, e a melhor parte é quando começa a dar fumacinha, que aí as luzes ficam refletindo na... Nossa, fica parecendo um filme de Blade Runner, né? Parecendo o set, assim, aquela, Runner, sabe, né? Aquela boate que você tinha vontade de ir nos anos 80, que as pessoas podiam fumar dentro e tudo mais? É isso, eu, tudo eu sabe, imagino se sente lá. Imagina a subindo, né? Dirigido por Ridley Scott. Ó, deixa eu contextualizar que assim, o chuveiro daqui de casa queimou a resistência. Aí eu chamei o zelador. Ao invés de comprar um chuveiro, comprou uma lanterna. Não, aí eu chamei o zelador pra ele vir pra trocar a resistência, que eu não sei trocar a resistência do chuveiro. O zelador te vendeu uma lanterna com uma mangueira e você acreditou que era chuveiro. Não. Ele veio pra trocar a resistência, só que quando ele abriu o chuveiro pra trocar a resistência, o chuveiro tava mega zoado, tinha quebrado todos os contatos, tinha que comprar um chuveiro novo. Resumidamente, comprar um chuveiro novo. E aí, o cara falou, eu vou comprar pro senhor, vou trazer uma Corona, não sei, umas marcas assim. Aí Mayra falou que não, que era pra comprar a mesma marca que tinha aqui, porque é... Como é o nome da marca? Cardal. Ninguém tem... Cardal não tá pagando nada, mas ainda assim, vamos falar sobre isso, que eu acho que é importante. Porque na Zona Norte, onde a gente morava, o apartamento de lá, a gente morou 5 anos, tinha uma ducha dessa e nunca queimou de trocar resistência. Foram 5 anos sem trocar resistência. Aí ficamos com aquela impressão de, caralho, essa marca é boa, vamos comprar uma dessa. Aí, beleza. Lá vai o seu Zé, o zelador. Ele chega na loja. Aí ele acha só tinha um chuveiro desse, né, da marca Cardal, que era um cara cheio de luzes. Ele me manda áudio falando assim: "Seu Eduardo, só, assim, só tem esse aqui que é cheio de luz, umas frescuras, assim, um negócio de umas luzes piscando. O senhor quer essa aí mesmo?" Aí ele falou: "Esse mesmo! Certeza você não quer uma Corona?" Eu falei: "Não, traz essa daí mesmo." Aí ele perguntou: "Mayra, ó, essa aqui, Mayra, que tem luzinha, não sei o que e tal, mas é a única da marca. Mayra, ai, mas é caro, você que não pode ir atrás de chuveiro." Mayra, eu não vou em loja. Eu tenho asma, eu não vou na rua comprar chuveiro. Então, assim, a gente pode comprar um genérico, Corona, whatever, a gente compra esse de luzinha. Tá bom, compra de luzinha. Aí ele vem, ele traz o negócio de luzinha, ele coloca... O bom é que ele fica instalando e o tempo todo assim... Você tem certeza que não quer que desligue a luz? Não, aí ele ficou perguntando. Olha, dá pra desligar a luz. Ele foi perguntando de verdade. Senhor Dart, eu posso desligar as luzes aqui, é rápido, é só cortar o negócio. Eu falei: "Não, não, deixa com as luzes aí, vamos ver com as luzes como é que fica." Então, aí ele colocou a parada com as luzes e, cara, porra, ficou muito legal. Mas quando... Zoeiras à parte, ficou muito legal. Agora você imagina o Dudu indo pro banho e Mayra separando, né, a roupinha, né? Dudu, você vai se vestir de Elton John ou David Bowie essa noite? E nada, no primeiro dia rolou de outra volta aqui nos embalos de sábado à noite. Essa noite, muito mais sábado à noite. Inclusive, peraí, rapidinho, um abraço aqui pro Samuel Melo, que mandou R$2 no Superchat. Olha! Porque ficou me imaginando tomar banho. É, se eu sou colorido. Olha, se você agora... me imaginou tomar banho e só me deu R$2, eu tô realmente com moral muito baixo. Imagine, Dudu, embalo de sábado à noite no chuveiro luminoso, que ele tava balançando no alto. Não quero saber. Não sou tão curioso. Não, e aí o que rola? O chuveiro, lindo, maravilhoso, luz piscando, aquela coisa ótima. Eu adorei meu chuveiro, estou super feliz com ele. Ele esquenta, pelo menos? Claro, esquenta muito. Eu não sei. Não, é ótimo. Que esquenta, é um chuveiro. Chuveiro normal, Flávio. Ele é um chuveiro normal. Não, ele não é um chuveiro normal. Não, se ele acende não. Pisca, não é. Não, se ele acende pisca, ele não é normal. Vocês estão sendo preconceituosos. Vocês estão fazendo ideologia de gênero com chuveiro. Mas é que o chuveiro não pode ter luz agora, não. É isso? Nós estamos sendo filhos da puta, é diferente. Não, mas aí o que acontece? Eu tomo meu banho, saio super feliz, eu comento com o Mayra. Nossa, que é muito legal, eu faço vídeo, posto no Instagram, tudo empolgado com chuveiro e tal. E Mayra vai tomar banho depois. Quando Mayra foi tomar banho, já tinha, sei lá, se passado talvez uma meia hora, uns 20 minutos, no máximo aqui. Mas ela já não tava mais registrando na cabeça dela o que tinha acontecido. Então ela vai no banheiro, ela... Liga o chuveiro. Ela, não, ela, sei lá, tira a roupa, se prepara pra tomar banho, ela entra no box, fecha o box e abre o chuveiro. Na hora que ela abre o chuveiro, ela esqueceu que tinha luzes, acende o clarão, ela grita: "Ah!" Falei: "O que foi, Mayra? Eu achei que o chuveiro tava pegando fogo." Quando começa o clarão, ela fala: "Puta merda, contatos imediatos de novo, não, cara." Vamos lá, você está... Lá vai Mayra ser abduzida de ainda novo. Naquela coisa de trabalho, não sei o que, vai tomar um banho. Aí, tinha acabado de fechar o computador, você tira a roupa, não sei o que, entra no box e abre o chuveiro. Pá! Luzes! Fudeu! Vai estourar na minha cabeça. Aí só vê o Zé, o coitado do senador, vendo o chuveiro voando, né? Nada, ela ficou ouvindo, passou uma músicazinha no ouvido dela assim. Não, pior, né? Começa ali. Ela me leva! Começa a ouvir, né? Tan, tan, tan, tan, tan. Eu acho que isso é despeito, porque o meu chuveiro acende de vocês, não. Eu acho que é, cara, só isso. Mas... Se o nosso chuveiro não briga, nós vamos tirar o chuveiro. Cara, esse é um ótimo título pro podcast. Se o seu chuveiro não brilha... Eu não tiro o brilho do meu. Não, mas é isso. Eu tô muito feliz com o meu chuveiro, mas assim... Não, pior de tudo são os amigos mandando WhatsApp dizendo que querem vir tomar banho aqui em casa pra ver como é que é e tudo mais, se é legal, se não é. Manda o nome do chuveiro dos peixes, eles estão lá em casa, é mais fácil. O pessoal já tá perguntando no chat aqui qual é a marca mesmo. A marca do chuveiro é Cardal. Não ganhei nada por isso, modelo. Mas a marca é Cardal. É Cardal com luzes. Cardal com luzes. Não, e o pior que Mayra lembra, porque a Mayra trabalhava na Duratex, que era uma das marcas da Duratex, era a Deca, não é isso? É. E aí a Deca e tinha... E a Corona também. Isso, e aí a Deca tinha uma marca lá de chuveiro, que além de ter luzes, tinha também som, não é isso? Que tocava... Com Bluetooth. Com Bluetooth, exatamente isso. Ah, cara, assim, minha próxima aquisição vai ser um chuveiro que tem luzes e som ao mesmo tempo. Porque aí eu já posso chegar com tudo montado. Não preciso ter dois aparelhos pra colocar a trilha sonora de Stay na Live pra ficar rolando durante o banho. Aí, negada, imagina os reviews, né? Eu tenho um chuveiro que tem luzes e som, né? E o que ele faz? Ele não faz nada que preste. Ele molha mal, a luz evapora, o som você não consegue. Ele consegue falhar nas três coisas. Não esquenta a água, a luz é uma bosta e o som você não ouve. Não. Pô, que Rubiane assistindo essa porra vai querer comprar um chuveiro desse pra Beatriz, que a Beatriz já tem uma caixinha de som à prova d'água pra tomar banho ouvindo música, uhum. Né? Se tiver agora com luz, pronto, vai virar um boate. A menina vai cair, vai ficar dançando debaixo do chuveiro. Meu, compra aquelas varetas aqui que você vê em filme que eles querem, você vai ficar brilhando, joga uma meia dúzia dentro do box e. Eu acho justo. Rubi, fica a dica, Rubi. Compre mesmo aí um chuveiro desse pra Bia. Ela merece, tá? Chuveiro que acende luz e tudo mais. Ela merece, de verdade. Se colocando muito gostoso. Ou vai ser a turminha da escola toda e não toma banho na sua casa. Porra, imagine, velho. Fecha no banheiro. Quem que vai limpar com a porra depois? Fazendo fino aí, põe na quarentena, né? Ó, o médico dando voz aí. Mas, gente, não é pra ficar tomando banho, é pra ficar se lavando o tempo inteiro pra tirar o coronavírus, então? Não, é não em conjunto. Você não tá numa sauna turca, caralho. É. Nossa, Flávio, seu cachorro tá cada dia mais gordo, hein? Tá enorme esse cachorro. Esse cachorro tá gigantesco. É, seu cachorro. Você fala do coitado do gordinho aqui, mas o. Não, mas esse aqui é pesado, mal-humorado pra caralho. Nossa senhora. Não sei quem puxou. Tá bebendo o quê? A tapioca, convivência. Você tá bebendo o quê aí, tapioca? Vinho. Hoje também você tá bebendo vinho, tapioca. Ó. Acabou o uísque? Cara, assim, não é que acabou. Eu tenho até outra garrafa, mas aquela que tava tomando eu acabei na última sexta-feira. Aí hoje eu resolvi tomar um vinho com a Dona Mayra. Hoje eu já tô indo de clássico, viu? Ah, é? O que é que você tá tomando aí que eu não entendi? Monte Velho. É em português mesmo. Ah, sei lá. Não gostei de passar a língua dos dentes. Monte Velho. Fala como é que é o nome desse. Ah. Você. No seu espanhol. Aquele espanhol. Fuente Vina. Vinha. Vinha. Fuente Vinha. Produto da Espanha. É isso aí. Tem um vinho aqui de Amara. É um japonês falando espanhol, né? O cara aprendeu castelhano vendo cigarro do Zorro. Não deixa de ser alguma coisa. Aquele assim. Da Disney, né? Ô, Vinícius Tapioca, você falou que você queria fazer... Peraí, rapidinho, antes. Ah, o Lourenço tá comentando aqui no chat. É que a Elba pediu live só pra encher a cara. Cadê ela, então? É isso. A Elba faz disso. Ela deu PT antes da live. É, ela começou fumou um cigarro, ela não aguentou, fumou um cigarro de bag antes e deu PT. Isso. É a Elba sendo Elba. É isso. É a história de todas as lives de passagem começa assim. A Elba, eu quero. A Elba, nossa, eu bebi, nossa, eu fumei. Nossa, eu dormi, não vou participar. É meio que... E é tipo, faltando 10 minutos pra começar. Ó, gente, deu ruim. Porra! Normalmente é assim que funciona. Ô, Vinícius Tapioca, você queria falar mal das pessoas, que você tava de saco cheio da vida. Você queria beber e xingar os outros. Então vamos lá, Vinícius Tapioca. Xinga os outros. Vai ser em ordem alfabética ou por raiva? Abra seu coração. Ordem de importância. Eu tô aqui vidrado no gato de Flávio, olhando pra cima, pro nada, né, de velho? De novo essa história. Ah, não, meu gato é meio esquisito. Meu gato é bem esquisito. Ele tá de castigo. Eu não mexo com ele porque eu tenho medo do que ele pode fazer durante a noite. Então, ele tá de castigo no cantinho, pensando no que é que ele fez. Ele faz o que ele quer, tá? Não, velho. O que eu tô achando massa aqui é que hoje eu tô puto da vida, né? A gente agora organizou o atendimento pra poder, com a questão da pandemia, fazendo com que evitasse aglomeração. Mas pandemia ainda não tinha acabado já para as eleições? Eu soube que não tinha mais pandemia para as eleições. Não sei se suspendeu, já tá voltando aqui, a Margosa tá voltando de com força, como diz o povo, né? Ah, mas não já vão vacinar o pessoal aí, cara? Não, ainda não. Na vacina chinesa, né? A russa, né? Que vai ficar pronta antes, né? Aí, pô, finalmente a gente consegue, né? Organizar, ponta sem aglomeração, tudo redondinho. Aí vem a época de eleição. E a época de eleição é aquela história, né? As pessoas enriquecem, não sei como. Começa a fazer um monte de exame, né? E aparece lá um bocado de gente. E começa a dar confusão, começa a dar embolar. Porque quer. E essa semana foi foda, velho. A gente tá tentando não ter aglomeração, mas complica, viu? As pessoas querem aglomeração. É isso, as pessoas querem aglomerar. Saudade de aglomerar. É que aquela coisa que não pode, que se pudesse, eles estavam tudo reclamando. Nossa, aí, tá se cheio, fosse obrigado. Saudade. Se fosse obrigado. Vocês ficam, como é que vocês não sentem saudade de aglomerar gostoso por aí? Saudade, mas tá pronto. Não se preocupe, a vacina russa em breve chegará em Amargosa. Mas assim, se fosse, vamos aglomerar o quê? Vamos aglomerar um churrasco, vamos aglomerar uma festa, vamos aglomerar um evento. Aglomerar na porta de uma clínica? Puta que pariu, eu não tenho a menor vontade. Mano, eles não têm cinema, não tem teatro, não tem boteco, só sobrou a clínica. É, é momento falar dos outros, faz parte. Dizem que vai ter cinema aqui, né? Vai. O shopping vai abrir e vai ter cinema assim, cara, que puder liberar. Cara, esse shopping tá em construção há 10 anos. Eu não acredito mais no shopping. Não, o shopping tem um tempo. O shopping vai abrir, já tá praticamente aberto já. É. E mas foi engraçado. Inclusive já pode abrir, né? Bia era pequena, aí o shopping demorando, Bia, poxa, quando é que esse shopping vai abrir? Aí o Rubinho chutava assim, bem longe. Quando você tiver 15 anos, quase acerta. Bia tem fez 3 agora em setembro. Ainda não tem 3 anos de raio na inauguração. Bateu na trave os 15 anos de Rubiano. Vai ter cinema no shopping de Amargosa? Sério isso? Eu vi a história de que vai ter. Shopping em Amargosa. Mas você sabe que aqui, notícia interior é fofoca. É. Você ouve a fofoca, a notícia, né? É muito melhor do que os sites de informação. A gente sabe primeiro pela fofoca, e a fofoca chega no site de informação e sai na internet. Mas nunca será tão bom quanto o cinema que o Júnior levou a gente. Isso aí. Não tem outro cinema daquele jeito do Brasil, não deve ter. Cinema ao ar livre? Não. É a decoração. É um cinema temático. Ele é quase um parque da Disney. É. O parque da Disney foi abandonado pelo Walt. Não. Eu não quero isso. É que antes, o projeto da Flórida, o Walt ele tenta fazer o projeto Roraima. Sabe? O Walt chegou ali assim e falou: não, tirem o Mickey daqui, eu não quero ir perto disso. É que ele é tão, mas o Mickey e o Rei Leão tá lá. Tem o Nemo. É tão bizarro que ele é legal, ele fica legal, ele consegue dar a volta. Ai, não acredito em você. Não, é só tosco, Júnior. É legal, mas ela é tosco. Não, cara. É foda. É que ele tem uma beleza que você não tem conhecimento cultural bastante pra perceber, Dudu. Entendi. Pode ser. Acho que me falta realmente. Ele tem personalidade, Dudu. É isso que o Jorge quer dizer. Falando em coisas com beleza. Inclusive, eu fiz fotos do meu casamento. Antes do casamento, aquelas fotos de antes que você faz antes do casamento, eu fiz lá no cinema. Sim. Porque você teve a coragem de levar a sua esposa no primeiro encontro para lá. Em minha defesa, foi ela que quis ir lá, tá? Você não era nem da cidade, né, Júlio? Você tava só... Porra, então, né? Você nem manjava o suficiente. Você que naquela época... Não, melhor não falar sobre isso, não, porque agora você é um homem casado, sério, é melhor falar sobre isso. Vamos deixar isso de lado. Ô, Carlos, Júlio, a gente tá falando de coisas de beleza, de integridade, de tudo mais e tal. Como é que anda a nossa belíssima cidade Boa Vista? Tudo tranquilo por aí, cara? Tá, tudo tranquilo. Plena campanha eleitoral. Já chegou a vacina aí também, né? Não, aqui o coronavírus foi expulso por decreto, é diferente. Mas a vacina russa tá chegando aí também, viu? O Putin já garantiu que ela funciona, já vacinou até a figa. Precisou só de 4 ex-agentes da KGB pra segurar, desgraçado. Daqui a pouco vai. O pior que a galera tá. Eu não sei se fizeram zoeira ou não, tá? Mas eu vi um daqueles sites tipo. É boatos, contestando, né, fake news, que era assim, é mentira a imagem do Putin sem camisa montado no urso trazendo a vacina. Trazendo a vacina para o Brasil. Ah, eu não acredito. Mas a parte falsa é a vacina, né? Ele montado no urso, é verdadeiro. Assim, eu juro que eu não sei se era fake news o desmentimento do fake news, mas eu achei maravilhoso demais, então eu prefiro que seja verdade. Sabe? Uma meta fake news, é isso. É, eu prefiro que seja verdade. No meu coração, aquele negócio é verdade. Alguém realmente acreditou e precisou vir um desses sites pra dizer que não, que aquilo não era verdade. Olha, que alguém acreditou, não é tão difícil. Não é mesmo. Sim, por falar em fake news aqui, ó, Dudu se recusou a fazer uma coisa. Eu pedi. Eu implorei a ele pra fazer. Peraí, mas dá pra intimidade assim já essa hora, velho? Pois é. Quando eu uso o house preto, tá bom, Mário. Tudo bem, não precisa. Quando a gente comprou aqui o chuveiro e tudo mais, depois do primeiro banho, a gente ficou discutindo sobre isso. E eu falei pra ele dizer pro pai dele que o chuveiro curava o coronavírus. É verdade. Espantava o coronavírus. É verdade. Porque o meu sogro passou pra gente um vídeo fazendo gargarejo com Listerine. Gengibre. E que o Listerine ia exterminar o coronavírus da garganta. Então ele fazia no vídeo assim. Não, mas o melhor que é o seguinte: não era ele fazendo um gargarejo, era ele simulando um gargarejo. É. Porque no vídeo fala assim: olha, eu vou ensinar aqui, é pra você. Ele faz vídeos, ele é quase um youtuber do WhatsApp. É, que é pra você matar o coronavírus que fica preso na sua garganta. Aí ele pegava um frasco de Listerine. Você pega aqui o Listerine. Aí você. Isso é Listerine fechinha. Aí você coloca, né, um pouco, e aí você faz gargarejo assim. Só que ele não colocou nada, tava só fazendo barulho. Aí fazia isso, aí depois fazia. Aí você cospe e pronto, acabou. Matou o coronavírus na sua garganta. Você já pensou em fazer um vídeo assim, de banho de lama, cura o coronavírus, mandar pro seu pai? Não, eu pedi pra se divertir muito, bicho. Pra ele pegar e fazer um vídeo dizendo pro pai que comprou o chuveiro, porque ao tomar banho no chuveiro, mata o coronavírus. As luzes matam as bactérias, o coronavírus. Não, aí eu falei que não ia fazer isso, porque eu ia compactuar com isso. Né? Que eu me recusava a espalhar fake news desse jeito. Aí Mayra ficou, isso aqui é absurdo. Não, se você for falar com seu pai, avisa pra eu avisar pra Serginho comprar logo o chuveiro pra deixar disponível lá na casa do seu. Que ele vai querer comprar, com certeza. Com certeza. Outra coisa. Esta semana rolou aqui em casa, sabe o quê? Fotos da cadeira erótica e do cavalo erótico do Motel Asa Branca. Tem cavalo erótico? Eu não sabia do cavalo erótico. Tapioca! Você não sabia, Tapioca! Você não sabia do cavalo erótico? Não sabia, não. O Rubens já dormiu. Eu tô vendo aqui, o Rubens já dormiu. Pode falar. Pera, eu vou mandar agora no grupo Papo de Gordo no WhatsApp as fotos do cavalo erótico, da cadeira erótica. Não é possível que você não saiba disso. Você vai mostrar pro povo da live? É absurdo uma coisa dessa. Eu boto aqui. Eu quero privar as pessoas disso. Eu acho que eu não tenho como mostrar esse povo da live. Bota na câmera aqui, ó. É. Ah, então tá bom. Pessoas da live, esse aí é o cavalo erótico do Motel Asa Branca. É o que é um cavalinho, na verdade, vocês podem perceber. Tem forma, tem um manual de instruções? Ah, não sei. Eu sei que assim, é um cavalinho que vocês podem perceber, ó. É só um cavalinho bem tranquilo, bem de boas. E essa é a cadeira erótica. A cadeira erótica, na verdade, é quase uma cadeira ginecológica. Isso que eu falo, dá pra fazer preventivo aí. Uma mulher poderia dar a luz aqui. Mas não, ela está fazendo os bebês. Na real, multifunção. Você poderia estar engraxando os seus sapatos nessa cadeira também. Tem um banquinho ali correto pra isso. Vale tudo. Não tem essa história, não. Mas isso daí é o quê? Investimento pra atrair clientela? Não, fez, meu pai tem isso no motel um bom tempo. Teve uma época, cara, que eu até já contei a história do Papo Gordo. Eu tava com a caixa de espiroca no meu carro. As pessoas chegam na recepção e falam: eu quero um cavalinho, eu quero a cadeira, eu quero com nada. Como que funciona isso aqui? É que assim, tem no cardápio e vem junto com o jantar, você pode pedir um cavalinho, você pode pedir a cadeira. Né, que assim, tem duas suítes principais do Motel Asa Branca. Em uma delas tem um cavalo erótico, na outra tem a cadeira erótica, entendeu? Aí eu não sei exatamente qual tá em qual, mas tá nas duas, basicamente. Aí a pessoa chega, o senhor quer a suíte especial? Não, eu quero qualquer outra, menos essa. Eu só não quero o cavalinho. Eu quero a suíte vagabunda mesmo, obrigado. Ó, o Antônio Arthur tá comentando aqui no chat que parece uma cadeira elétrica. Parece, realmente, parece também uma cadeira elétrica. É, dependendo do que vocês fizerem ali, dá choque, né? Não duvidaria. Mas o que... Tem uma coisa, mas sabe o que impede da choque? Fio terra. Minha internet caiu, tchau. Bem bolado, meu. Como diria o Cacofonias, vamos rir. Vou morrer. Tá certo, então. Mas tá bom, mas Tapioca, você não conhece a Montanha Branca, Tapioca? Que absurdo isso, cara. Você nunca foi. Cara, sabe, eu acho que só dormi lá uma vez. Acho, não tenho certeza. Só dormi lá uma vez. E com minha esposa, na época, futura esposa. A gente veio, quando a gente veio pra Amargosa, pra decidir se a gente ia se mudar pra aqui ou não. E a gente ia dormir em algum lugar. Aí meu tio falou: não, dorme lá no motel, que isso? Não, dorme lá, porque tá bom, vamos lá dormir. É, era muito confortável, inclusive. Agora a gente não conseguiu dormir porque o movimento realmente era grande. E as pessoas são barulhentas, né? Tinha um cara... Eu não gosto de fazer escândalo. É, não, tinha um cara, velho, que eu não sei, ele xingava pra caramba. Eu não sei se ele tava tendo uma DR ou se ele tava fazendo amor realmente, né? Que ele tava xingava pra pô, misericórdia. E não consegui, a gente não dormiu muito mal. Mas eu sei de que um hotel muito bom. Eu sei que tem a cadeira erótica, eu já conhecia, porque eu vi fotos. Eu já vi fotos, mas. Pessoalmente eu nunca vi. Uhum. Você pediu uma suíte combo, né? Você vai pra cadeira, você vai pra cadeira erótica, ela tem uma portinha aqui, a suíte do cavalinho. Júnior, quando você foi em Amargosa, você foi no motel ou não, Júnior? Não, eu já passei em frente só. Você não levou o Júnior pro motel? Não. Mas Ricardo Ferro. Ricardo Ferro e Belote. Belote. Ricardo Ferro e Belote dormiram no motel. Ele ama mais Ricardo Ferro e Belote. Na verdade, foi oferecido ao Júnior onde ele queria ficar e ele optou por ficar no sítio. Foi diferente. Não me ofereceu lugar nenhum, não. Você vai dormir aqui, beleza. Olha vou que e dormir. Falso. Olha que falso. Olha, eu tô Júnior, sincero. O Júnior queria ter brincado com o Belote. Ricardo Ferro. Entendi tudo. Você queria absurdo. Esse. Absurdo! O Gordo Chiu tá comentando aqui no chat que uma vez fomos de 10 pessoas num hotel escondido no carro. Cara, no motel de meu pai não é preciso escondido, porque na verdade, como você não vê ninguém, tipo, tem toda uma estratégia pra ninguém ver, porque é cidade do interior, senão dá falatório, né? É, então. Claro. Então no motel é de por meu isso pai... que eu nunca fui, porque ninguém nunca me viu lá. Exato. Oh, Vinícius. Não se complica, tá pior. Foi só no piano dormir que ele tá todo cheio de aleutria, tá todo. Tá todo conversador depois disso. Não, no motel de meu pai, de fato, usam muito pra galera ir de galera. Tem um pessoal das cidades vizinhas que vão, às vezes, sério, 8 pessoas pra essa suíte principal. E a suíte principal, além do cavalo erótico e da cadeira erótica, tem uma piscina, tem um banheiro de hidromassagem que cabe em 4 pessoas, entendeu? Então o pessoal vai lá pra fazer... festa, basicamente, é isso que acontece. Mais um exemplo de aglomeração melhor do que ficar na porta da clínica. Olha, eu diria que há controvérsias. Eu diria que há controvérsias, porque afinal de contas, com quantas outras 8 pessoas você tá indo junto, é que é a dúvida, entendeu? Imagina o carro cheio, parece carro de palhaço, né? A verdade é. Não, mas, Júnior, sejamos sinceros, não interessa quais são essas pessoas. Você vai com 10 pessoas no motel, você tá disposto a mega suruba. O que aconteceu? Né? Você assumiu o risco, aí. Você não tá preocupado em levar choque, você sabe que vai ter o fio terra. É aquele negócio, né? Vocês estão ali na roda de amigos, tem 10 pessoas, alguém fala, vamos no motel, a galera concorda, meu, esquece do resto. Ó, estão dizendo aqui que Tapioca ficou espilicute. Tapioca foi espilicute. O que é espilicute mesmo? Que eu não entendi. É aquelas coisas de cearense, que eu vi isso por causa daquele filme do Shaolin do Sertão. Eu não lembro o que é de que é espilicute. Ah, então Tapioca ficou muito, muito linda. Muito bonitão aí. Muito obrigado, quem foi? Olha, tem jogo! Com 50 paus no superchat, Tapioca tira a camiseta. Você mandou o superchat aí, Tapioca tira a camisa na hora. Na hora. Se 3 horas da manhã começar a surgir mensagem de neguinho aqui, falando, pô, tira a live do ar que deu problema em casa, vai dar merda. Todo mundo sabe que só uma pessoa tá nesse tipo de coisa e essa pessoa não tá na live de hoje. Mas não vamos citar nomes. Não, vamos citar nomes, vamos deixar no ar aí. Vamos dizer que é alguém que não está, mas não vamos citar nome, mas não é o Nando. Vamos dar um nome fictício. Não, essa pessoa já tem um nome fictício. Pois é. Mas é a única pessoa que já pediu pra tirar a live do ar, então não vamos entrar. Mas eu ainda boto fé que o proibidão vai sair. Vai. Aquele negócio. Dá pra tirar a live do ar? Qual parte de live você não entendeu? Você sabe que a conversa vai ser longa, né? Em breve, na HBO Max, depois do Snyder Cut. É o proibidão do Papo de Gordo. Foi foda. Eu acho muita maldade com a coitada. Só pra não ter que você defender. Você faz esse tipo de coisa. E foi um baita programa, velho. Foi. Mas normalmente, assim, os melhores são aqueles que nunca podem ser publicados. É por isso que eles são bons. Teve um que eu escolhi bem no final. Eu lembro também. Um episódio do Papo de Gordo. Que... acho que era de gravidez aos 40. Gravidez aos 40? Não teve. É. 40. Esse você escolheu um bom também. Eu acho que você gravou sozinho esse. Eu acho que não foi pro ar. Você me fala, Tapioca, não vai gravar essa semana, não. E não foi. Foi pro ar, mas você deixou a pessoa triste. A pessoa saiu. Pô, e tava, pô, aquele programa tava massa. Pô, isso aqui, vamos encerrar. Eu. Pei. Fudeu tudo. Mas assim, acho que ninguém lembra, verdade. Eu nem lembro de ter feito um programa sobre gravidez aos 40, então. Não, aquilo me marcou, que eu falei, porra, quando parou pra esse rapaz, eu fudi o programa. Uhum. Aos 47 do segundo. O juiz com o apito na boca, eu fudi o programa. Tá tudo bem. O Vini, o Antônio Arthur tá dizendo aqui que Spilo Cult é aquela menininha que quer se mostrar. Oh, se amostrento. Olha só, exibida. Exibida é ótimo. Ó, o Gordestil perguntou aqui no chat onde eu assino pra ver o Proibidão. Então. Eu vou falar pra vocês o seguinte, vocês não tem como assinar pra ver o Proibidão, mas eu soube que se você assinar o PicPay do Tio Flávio pra receber as tirinhas lá do Tio Flávio, o Tio Flávio, ele tá fazendo meio que um live stream contando, live tweeting, contando tudo que aconteceu no Proibidão no grupo secreto no Telegram. Então você... Eu faço um resumo bem detalhado tal. Exatamente. Olha só R$5 por mês. O que você faz com R$5 no mês, Dudu? O que é que eu faço que eu respondo? Nada. Você assina o PicPay. É verdade. Vocês não combinaram direito isso? Como é que você vai combinar? É acreditar que ensaiou certinho o texto com um sujeito que comprou um chuveiro com luzes? Sobre revolta do zelador. Mas eu tenho certeza. Olha o material humano com o qual eu tenho que trabalhar. É difícil. O Flávio, pega aqui, ó, sem zoeira, aqui no chat, na hora que o Gordo te perguntou onde eu assino pra ver o Proibidão, aí o Samuel Melo respondeu, @FlávioSoares. Exatamente isso. Entra lá no PicPay, tá lá o QR Code, assina, ó, R$5 por mês, não vai fazer falta nenhuma. picpay.me/FlávioSoares com Z, ou apenas procurando diretamente lá. Você vai poder assinar pra receber as tirinhas do Flávio Soares, o Shortcuts, que é aquela parada que ele fica falando mal... Não é falando mal, ele fica dando real sobre o mundo. Ele fica satirizando a vida real. Pronto, isso aí. Nossa, tá. Ele tá inteligente hoje. Parece que ele curte mesmo, viu? Esse menino. Tá todo exibido esse menino. Todo espiricute, né? Ô Flávio, o Antônio Arthur tá perguntando quanto é que você cobra pra gravar um xingamento dos bons. O que é um xingamento dos bons? Não sei, mas se você assinar o @FlávioSoares no PicPay, ele te xinga. Você pode pegar um pacote lá que você para no Telegram. Você vai ter um telefone do Flávio. Um xingamento lá na sua orelha. Isso, ele vai xingar, ele vai mandar nudes. Fazer o que você quiser, cara. O Flávio tá é muito baratinho, barato. Tá baratinho. Eu sou muito barato. Mas falando disso, Flávio, sem zoeira, assim, da última semana pra essa, quantos assinantes você ganhou, cara? 4. Caralho, vocês são foda. Eu falei assim, eu espero 100. Não, eu também esperava. Eu confiei em você. Imagina a minha decepção. Caralho, sacanagem, hein? Você já foi uma pessoa influente, Dudu Salles. Hoje em dia, você é só uma sombra do homem que você foi. Ó, a gente tem nesse momento 47 espectadores simultâneos nesse momento. Eu não quero nem os 40, quero que um só comente assim. Eu tô assinando agora, @FlávioSoares no PicPay. Quero só isso. Nesse momento. Aliás, no domingo vai ter Charlie Darwin, tira nova. Tadinho. Já não consegui fazer hoje. o menino tá chocado com a realidade da vida do universo e tudo mais. Mas por que que ele tá chocado? Não sei, Mayra. Eu acho que... A fato vida que a humanidade, tá tão legal. Fato que a humanidade falhou, né? Foi. Aí, a Débora acabou de comentar aqui no chat. Assinado! Aê! Aê! Valeu, Débora Silva. Mais um pro PicPay do Flávio Soares. Já depois garantiu. Depois eu mando os links. Pronto. Justo. Ô, Flávio, falando em mandar coisas, quem você anda mandando a merda ultimamente, cara? Eu sei que você tá meio puto com essa história de volta às aulas e das crianças, que você não falou que seus filhos não voltam nem a pau, não importa o que aconteça. Não, mas nessa coisa eu já tô tranquilo, porque já determinou o governo do estado aqui que vai ter que, as escolas vão ter que oferecer o ensino remoto mesmo, então eu já desencanei. Falei, a escola quer voltar, volta, morre os professores, morre o diretor, tô me fodendo, eu sou todo mundo. Ah, vamos pra puta que pariu. Aí eu vou falar, vou fazer aglomeração lá no velório. já desencanei dessa vez. Eu tô xingando o governo, né? Xingo o governo direto. Aí. Cara, a gente ficou zoando. Não, de folga pra gente também, porra. Antes de começar a gravação, me aparece um negócio no Twitter, uma matéria do UOL. Deputada tá encaminhando o projeto de lei para desobrigar crianças de até 12 anos de usarem máscara. Ah, porra! É muito tempo livre, né? Que o filho da puta desse tem, né? É muito tempo livre. Porra! Eu tô aqui fazendo a maior pressão aqui no chat pra galera ser na VP do Flávio, e aí o Lorenzo responde: deixa o meu cartão virar. Deixo, não tem problema, deixo. Não tem pressa, que é isso? Não tem pressa, assinando, não tem problema, pode virar o cartão. Se fosse o Dudu, ia perguntar se pode passar mais 5 vezes. Não, é mensal o negócio, aí não dá, né? Não, essa eu mereci. Essa eu deixei o cartão virar. Eu de fato mereci. Pô, notícia e o livro do Mandetta, hein? O livro do Mandetta, cara, eu vi que saiu um episódio lá do programa do Bial, que foi o Bial entrevistando o Mandetta, e eu já baixei pra escutar, porque eu não vou ler esse livro nem fudendo, né? Ah, não, meu, mas um amigo nosso postou vários trechos desse livro no Twitter. Ah. O seu mano novo postou vários trechos no Twitter. Cara, vale a pena ler. É, eu vou acabar comprando. Cara, vale muito a pena. Só pelas fofocas. Velho, é uma lavação contigo, de roupa, né? Suja do caralho, bicho. Não, mas ele soube aproveitar muito o negócio. Ele, todo aquele papinho assim de que, ai, eu sou um médico e meu paciente é o Brasil e eu não abandono o paciente. Aí como é que é a porra do caralho do nome do livro? Como é que é? Como é que é, cara? Eu esqueci o nome do livro, porra. É isso, pra mim, é o livro do Mandetta. É, sei lá, meu paciente é o Brasil é meu paciente. É uma coisa assim. Uma parada assim. Dessa, entendeu? Tá, né? Ele já tava com essa porra na cabeça, velho. Não, bicho, não. Você acha que eu li ali, cara? É assim, meu. Você pega ali Guedes, família Bolsonaro e tal. Do pescoço pra baixo é tudo canela, meu. Ele chuta de tudo quanto é jeito. Mas vai dando bicuda assim, contando o negócio de pra tirar os caras de Wuhan, é foda. É por isso que eles estão querendo taxar os livros. O nosso amigo colocou o trecho todo de Wuhan, é foda, meu. Que não conseguiu acordo com a. Tentou a Latam e a Azul, o governo. É. Nem quando as duas quiseram, isso segundo o livro, né? É. Porque não quiseram associar a imagem com a trazer o pessoal contaminado lá de Wuhan, não sei o que lá. Aí resolveram pegar os aviões de serviço lá na presidência, que tinham 4 lá, que eram chamados de sucatões. Não, mas aí não tinha dinheiro pra comprar combustível, aí meteu o cartão combustível da presidência. Então, e aí tinha que trazer, acho que era 34 pessoas de Wuhan. Adivinha quantas pessoas foram pra buscar em 4 aviões? Quantas? 120 militares! É isso, gente. Mandou 4 vezes pra gente do que tinha pra fazer. A merda toda, cara. Seria um negócio desse. Tem que passear, não. Minha gente. É muito amadorismo. É, gente. Eu já não tenho. É foda, nada. Eu fiquei curiosíssimo pra comprar o livro. É. Então, se você compra o livro, aí depois você me conta. Não, nem não, não, você não conta, você faz um resumo no grupo do Telegram pra quem assinou. Exatamente. Se eu coloco o resumo, não, que aí eu já fundo o Mandetta. Não, você já também, faz não vai assim, levar, não vai ganhar direito pra onde pôr. Uma porra, charge por capítulo. Olha aí, ó. Isso aí é realmente uma fonte inesgotável de porra, eu vou ligar pro Mandetta, vou falar, meu, vou mandar pra quadrinhos essa merda. Vamos fazer uma versão pra criança. Meu, vamos fazer uma graphic novel dessa porra. Dá tempo de ficar pronta até 2022, hein? Depois da vida com o Logan, vem aí a vida com o Bolsonaro, né? A vida com o Bolsonaro. Puta que pariu. Bolsonaros, né? Imagina, né? Não, a saga de uma família que não sabe usar o sistema bancário. Só opera em dinheiro vivo, né? Impressionante. Falando em Discovery Home Health, essa semana o Fred, amigo nosso, acho que todo mundo aqui conhece o Fred. É, já o cara da cobra. Você não conhece também? Não faz diferença. É o cara da cobra. Ele mandou pra... Ele postou o negócio de uma foto lá, de um link, que era sobre umas casas antigas que estavam à venda nos Estados Unidos e tal, que era muito barato. Ai, meu Deus, eu quero ir embora para os Estados Unidos e comprar essas casas. Olha pra isso, uma casa dessa aqui, enorme, e custa apenas $50,000, não sei o que e tal. Eu falei assim, cara, olha, primeiro, vamos considerar que $50,000 é equivalente, tipo assim, R$2 milhões. Então, assim, já baixa a bola. Segundo... Não, só 50 auxílios emergenciais. Isso mesmo, 50 auxílios emergenciais. Segundo, que assim, se você já assistiu alguma vez Irmãos à Obra, ou aquele Ame ou Deixa... Aquele também você sabe que não é um bom negócio. Você sabe, você compra uma casa velha, você só vai se fuder. É basicamente isso que acontece. Casa velha serve só pra te fuder. Vai achar, vai abrir alguma coisa, vai dar alguma merda, vai explodir alguma coisa. Mas vamos ter em perspectiva também que as casas lá nos Estados Unidos são tudo feitas de papelão. Né? Você reformar é rapidinho. Sim, é. Ok. Mas vai ter, todos vão ter amianto no rolê, todos vão ter um negócio de uma... É, fiação que não funciona, todos tem que atender normas de segurança que o Brasil ninguém se importa. Imagine quantos imigrantes ilegais. E mão de obra lá é cara pra caralho. É isso. Quantos imigrantes ilegais você vai ter que trazer pra poder fazer a obra? É difícil. É de fato difícil. E quando eu peço pra seu Zé vir trocar aqui o chuveiro aqui de casa, ele botar o chuveiro colorido. É um custo que, com certeza, nos Estados Unidos estaria pagando vezes 5,31, né? Que é a cotação do dólar. Saber o dano psicológico que você causou no seu Zé. Por isso, que chuveiro. Nada, rapaz. Você imagina seu Zé no Zap Zap contando: ó, fui instalar hoje o chuveiro. Rapaz, aquele casal do 302 é bem estranho, viu? Vocês conhecem esse seu Eduardo do 302? Então, seu Eduardo é esquisito. Seu Eduardo gosta de uns negócios estranhos. Vocês precisam ver o chuveiro. Ó, tem uma foto aqui que eu fiz. Olha só o chuveiro. Cara, mas fala, você sabe o que é pior, cara? É que assim, o seu Zé veio, ele instalou o chuveiro. Quando ele instalou o chuveiro, como o chuveiro vinha com aquele negócio daquele redutor de pressão, ele colocou com o redutor de pressão, porque, enfim, vinha com um padrão lá, né? Ele até me perguntou se queria colocar, se eu não. Eu falei, não, coloca, porque se o chuveiro vem com isso, de repente que precisa colocar isso. A lógica de Dudu é ótima. Gente, eu parto do princípio. Eu preciso conviver com isso, gente. Se você recebe um móvel pra montar e sobra um parafuso, o errado é você. Aquele parafuso tem assim, em algum lugar. Pra mim é a mesma hora. As pessoas reclamam por causa da pressão do chuveiro. Dudu coloca o redutor de pressão. Aí o que acontece? Obviamente ficou muito fraco, né? É claro! É óbvio. Óbvio. Reduziu a pressão. Reduziu a pressão. Aí você fez o seu Zé. E aí tirar o chuveiro. Isso. E tirar o redutor. Virou o quê? Porque você é burro. Uma bica pirotécnica. E aí o que acontece? Aí seu Zé volta, né? Seu Zé, ó. Podia voltar aqui. Não tá bom, não. A luzinha tá massa, mas a água. Porque tá meio fraco, ele tira esse redutor e tal. Eu falo, não, tá bom, eu vou aí. E se você quiser, eu desligo as luzinhas. Eu falei, não, seu Zé, eu tô satisfeito com as luzinhas. As luzinhas estão boas. As luzinhas estão da água. Cara, sério, eu vou mandar depois os áudios pra vocês no grupo do WhatsApp. Porque assim, seu Zé, ele se ofereceu mais de uma vez pra desligar as luzinhas. Eu acho que as luzes incomodaram mais ele que incomodaram você, Flávio. Agora imagina seu Zé, né, tirando aí o redutor, né, depois mostrando pra Dudu. Então, seu Dudu, isso aqui é redutor de pressão. O que que é isso aqui, seu Dudu? Redutor de pressão. O que que isso faz, seu Dudu? Reduz a pressão. Ah, isso. Mas é bom, porque a água tá sem pressão. Por que, seu Dudu? Pressão alta. O Flávio tá com pressão alta, isso é ruim. Aí, eu não tinha pensado nisso. Você fica falando pra pressão alta, pode ter sido isso. É justo. Eu fico achando que o Dudu fica se escondendo atrás do pano da publicidade pra poder ter essas coisas diferentes. Mas é publicitário, aí pode, né? Eu não quero dizer que não precisa ser publicitário pra ter coisas estranhas, né? Teve funcionário público aí com silicone na bunda. Então a gente... É, exatamente, exatamente. A gente não precisa ir muito longe. A gente precisa ir muito longe. Não, às vezes precisa. A gente tá com silicone, inclusive, na bunda. É, não é só lá, né? É um nível muito específico de... Doutor Tapioca, você já precisou fazer ultrassom com pessoas que usam silicone e tem silicone? Não, gente, eu moro em Amargosa. A modernidade tá chegando aqui agora, né? Então essa coisa de mudança de gênero tá chegando aqui agora, né? As coisas demoram de chegar aqui. Como eu postei outro dia, a primavera demora de chegar aqui. Tem um vinho que era pra receber hoje e não chegou. E aí, a primeira vez que eu vi uma coisa estranha aqui, que não vou nem chamar estranha pra gente não esculhambar a pessoa, né? Não, uma coisa diferente. Foi um Rexona enfiado no cu, né? Não, isso aí eu vi em Salvador, já vi. Eu já vi chegar uma professora de faculdade com o aluno vindo do motel. Não era um Rexona, era um desodorante Rolon. Mas você confundiu, você teve que colocar rola, não Rolon. Era um rolê, não sei o que eles estavam fazendo, não é de minha conta. O cara tem pinto pequeno, não queria concorrência. Era um desodorante Rolon e teve que abrir o fundo e tirar a bolinha pra poder tirar o Rolon. Nunca me esqueci disso, velho. Pariu, cara. Eu aprendi, nunca usei, eu já sei a técnica. Não, se alguém, tipo, por acaso, acidentalmente foi empalado com um desodorante Rolon, eu sei tirar, eu aprendi. Mas uma vez eu fui fazendo uma transvaginal. E de fato, transvaginal, você não olha muito a vulva da mulher. Você só olha na hora de colocar o aparelho. Colocou o aparelho e você vai olhar pra tela. Então você não observa muito, porque só às vezes fica incomodado. É até bom falar isso aqui, né? Porque as mulheres ficam, ah, poxa, eu não vim preparada. Eu brinco assim, nossa, se prepara pro marido. Pro médico não precisa preparar, não. Pode vir como vier, pra gente tá tudo bom. E... Dando uma lavadinha antes. Não, fazendo uma boa higiene, né? Não, vamos reclamar. Não tem que estar bonita, não tem que botar lacinho, não, não. Não precisa. E na hora que eu fui colocar a sonda, aí eu vi um reflexo que me chamou a atenção. Quando eu olhei de novo, eu tinha um piercing, né? No grande lábio. Não falei nada. Eu vi, mas pensei, pô, Marcosa tá moderna. Tá vendo? Coisas diferentes acontecendo na cidade do interior. Ai, ai, ai, puta pioca. Um pincelzinho de nada. Ai, Jesus. Não, isso aqui é muita coisa. Isso aqui é muita coisa. A gente, vocês não têm noção. A gente vive numa cidade de 30 e poucos mil habitantes que até outro dia não tinha universidade. Quando chegou a universidade, que veio a modernidade pra cá. É, até uns anos atrás, tinha aqueles 3, 4 gays que eram referência, né? Eram três. E hoje em dia não, hoje em dia tá muito mais. Hoje em dia um monte saiu do armário, né, Tapioca? Um monte. E foi engraçado, a primeira vez que eu atendi um casal de lésbicas, né? Que ela até perguntou, minha companheira pode entrar? Aí eu entendi companheiro, né? Não esperava, entrou a companheira dela, falou, ah, companheira. Então são coisas que você... Eu trato sempre com naturalidade, acho natural, na verdade, mas me chamou a atenção por ser em Amargosa, porque é coisa que a gente vê muito em Salvador, São Paulo, direto. Não, e evoluiu muito, tatuagem, né? Mas Tapioca, você me arrumou um problema agora. Por quê? Porque Dudu Salles, ao falar desse piercing, ele já está pensando em como ficaria um piercing nele neste banheiro, não, aqui, não neste. Pensei, ia ficar chuveiro. Legal, não, velho. Botando isso, não. Aqui, ó, na sobrancelha? Não pensei. Batendo na luzinha? Não, batendo na luzinha. Vai ficar show. Põe nos mamilos. Não pensei. Não. Olha, eu acho melhor que o piercing, o silicone na bunda ia acabar com o cofrinho. Bota um daquele que tem o nome de um príncipe. Como é que chama? O nome de um príncipe? Ah, é um que é na glande? Não! É! Para com isso! Não, mas eu vi uma vez que... A Débora Silva comentou aqui no chat que jurou, jura que depois que ela viu o chuveiro que eu postei no Instagram com luzinha, que ela foi pesquisar pra comprar um também. Tá vendo? Tá vendo? Aí, galera da Cardal, paga nós, tá bom? Filho, tá fazendo uma graça pra vocês. Você espalhando o mal pelo mundo. Não, mas, Júnior, você fica fazendo todo esse papinho aí de... Débora, chama o seu Zé pra instalar aí, já sabe como instala. Ô, Débora, eu te passo o contato no WhatsApp do seu Zé, ele vai instalar aí pra você. Ele sabe como que liga direitinho essa porra aí. Só que seu Zé não tá mais divertido não, porque ele antes tinha uma foto com um papagaio no ombro, agora não tem mais. É que na quarentena não pode ser com papagaio, só isso. Mas peraí. Ô, Júnior, você reagiu com um pouco caso, quando a Bianca comentou, sobre a modernidade amargosa da mulher lá com o piercing nos grandes lábios. Você, como homem que mais viu grandes lábios em Roraima. Ou exagero. Ou exagero. Aí tá bom. Tá, assim, eu imagino, deve ter sido assim, o obstetra principal da cidade e você. É o que eu imagino, porque é mais grande lábio da cidade. Então, ai, assim, senhor. Uhum. É, aí, por acaso, é maior, assim, a diferença, tem mais piercing, tem mais coisas estranhas, é isso? Por isso você acha... Só, só um parênteses, o nome do piercing é Príncipe Albert. Olha! Pra eu buscar... Que e bom, agora eu me arrombei, que vai estar no meu histórico de pesquisa. Exatamente. Você vai ver o que vai começar a chegar no seu e-mail. Imagina o que vai aparecer no Instagram de propaganda. É isso. No vídeo do Instagram, do eu Facebook. Eu tenho uma palavra pra você, Tapioca. Algoritmos. Ah, remarketing. Mas sim, Júlio, fale-me sobre os grandes lábios de Boa Vista. Então, olha só, o grande coisa daqui de Boa Vista... Cagueja, não. A grande coisa aqui de Boa Vista, quando o dólar tava um preço mais decente... É... aqui é fronteira. E fronteira com a Venezuela e com a Guiana. Que o povo faz muita. Vai para esses países, e ia muito para esses países para fazer cirurgia, porque lá é tipo um terço do preço da cirurgia plástica aqui no Brasil ou em Boa Vista, tá? Tá. É tipo ir o americano que vai pro México fazer cirurgia, é mais ou menos aqui os Boa Vistenses iam pra Guiana e pro negócio. Tá. Corriam os riscos, né? Porque o negócio que é um terço do preço já não é lá essas coisas, deu vários problemas aqui em relação a isso. Uhum. Mas a silicone em várias partes do corpo aqui é bem normal, bicho. Que é bem normal. Pô, a Venezuela tem longa tradição nisso. Só você vê as missas venezuelanas, né? Sim. Porque o pessoal ia muita coisa, Dudu. Ia muita coisa pra lá pra fora pra fazer cirurgia, uhum. Lipoaspiração. Então é difícil aqui, as mulheres daqui e vão muito lá. Vão muito. Entendi. Vão muito. Entendi. Tá bom. Não vamos a nos aprofundar nisso, não, porque eu sei que, como hoje você não tava nessa situação de dizer meu Tinder. Então... De passar o rodo. Então eu não vou lhe colocar nessa situação. Eu acho melhor a gente mudar o rumo dessa prosa. E as janelas essa semana, olha, serão fechadas durante todo o tempo? Eu não saí. Ninguém saiu de casa essa semana. Você não saiu do nome de janela? Ele faz de propósito. É o filho da puta. Pois é. Não. Os gregos tinham um nome pra isso. Filho da puta. Né? Do grego. Filho da puta. Grego, filho da puta. Não, aqui a única coisa que não é nem de diferente, apenas de padrão, é Nutella continuando atacando Mayra. E hoje de tarde, Mayra tava no sofá, sei lá, assistindo televisão, trabalhando, comendo doce, não sei. Tava comendo doce de leite. E aí, eu acho que a máquina de lavar parou de negócio de rodar, ela teve que ir lá tirar, botar as roupas pra pendurar. Ela deixou a xícara que tava com doce de leite em cima do sofá e foi. Pra lá, né? Aí pediu. Eu tava aqui no escritório, tranquilamente. Eu saio do escritório, eu passo pela sala, eu vejo o Toblerone Nutella, tipo assim, com cara enfiada no meio das almofadas, eu sem entender o que tava acontecendo. Aí quando eu olho, tava Nutella com a cara enfiada nessa xícara, mas, nossa, lambendo assim de fazer na festa. Aí eu cheguei lá na área de serviço, tava a Mayra pendurando roupa, falei, Mayra, você deixou alguma coisa no sofá, assim, numa xícara? Porque os gatos estão ali fazendo a festa. Ela, ai, meu Deus, o doce de leite. Ela voltou e assim... Já foi. Eu não sei quanto tinha de doce de leite naquele negócio, mas os gatos entraram num sugar rush foda depois. O Toblerone tá lambendo a cara da Nutella até agora. Correndo um pro outro e tá? Tal, enfim, de qualquer maneira. É, não teve muito... Não tem muito que possa fazer não, porque, né, é isso. Eles roubam, eles atacam e tá tudo bem quanto a isso. São gatos. Sim, são gatos. Nenhuma novidade quanto a isso, não. Meu pequeno tomou vacina essa semana. Oh. E aí? Prejuízo. Prejuízo. Aquele que era dos outros e a pandemia. O prejuízo que a pandemia me trouxe, né? Um cachorro que não queria. Ficou o nome dele no final das contas, Vini? Prejuízo. Ficou Chico. Chico? É, mas é apelido. Ele chama-se Chikungunya Wuhan. Já homenageou logo a duas pandemias, ó, pá, de vez. Ah, deixa eu voltar à história do Pisse. Lembrei de uma história do Pisse que aconteceu aqui em Boa Vista. Olha! Ah, Você tem certeza em contar essa história, Júnior? Então, a história é a seguinte, né? Aí, tava lá, né, na minha vida de solteiro. Deixa bem claro, da minha vida de solteiro. Há muito tempo atrás. Antes uma terra muito, muito distante. Essa santa que existe na sua vida, antes dela, você quer conhecê-la. Aí a pessoa, né, do sexo feminino chega e fala assim: ah, botei um piercing. Eu falei assim: ah, não sei o que, aquilo outro. Para pôr dúvida, discussão sobre o piercing e tudo mais. Aí deixa eu te mandar uma foto. Bicho. O troço tava infeccionado ao ponto, vermelho, sabe, inchado. Eu falei assim: olha, eu acho que você tem que procurar um médico. Porque isso não tá legal. Não, é porque acabou de botar e é assim mesmo. Eu falei assim: olha. Isso não tá com uma boa aparência. Mas tudo bem, você que sabe. No dia seguinte a menina me liga: não, que não sei o que, eu tive que ir no médico porque infeccionou mesmo, você tava certo. Eu falei assim: pela foto eu vi que aquilo ali não tava certo, tinha alguma coisa muito errada. Entendeu? Mas foi uma história assim, aqui de Boa Vista. O piercing. Então quer dizer que você, além de manjar tudo das leis, saber como lavar dinheiro como ninguém, você ainda entende de piercing infeccionado. Ainda consegue ver a qualidade do piercing pela foto, né? Não, por isso que ele foi escolhido pelo pajé. E se mandasse a foto pro médico, o médico disse: a foto tá de baixa resolução, não consigo interpretar. Não. Não, Júnior, mas parabéns, cara. Eu estou admirado com a sua capacidade. Vocês não têm noção do que, como estava o troço. Não, vocês não têm noção. Não estou disposto. Mas a pergunta que fica é: onde estava o piercing? Então, vamos dizer que estava numa área que faz pouca luz. Estava no Príncipe Albert. Acho melhor a gente não entrar nessa vibe, nesse papo aleatório sobre piercings escondidos do... Enfim. Piercings escondidos em Boa Vista. Não é uma boa ideia a gente falar sobre isso, não, honestamente. Mas, ó, essa semana, não, ontem, né? Ontem foi no aniversário de meu pai. Meu pai tá fazendo 75, eu acho. 76. Se você não sabe, quem dirá eu? Se você não, eu vou acreditar na sua palavra. É algo entre 74 e 76. É algo entre 70 e 100. Tá bom? Não. É tipo previsão do tempo, né? Olha, vai fazer entre 10 e 38 graus. Porra, até eu acerto assim. Ele tá fazendo 70. Entre 70. Ali na faixa, 74 a 76. Tá naquela faixa ali. E aí as minhas irmãs. Que ano ele nasceu, cara? Não faço a menor ideia, velho. Tá na faixa, entre 44 e 46. É entre 74 e 100. Não passa disso. É isso, enfim. E aí, como é o nome? Minhas irmãs foram lá pra Margosa pra passar esse dia com ele, naquela coisa que Rose fica com máscara o tempo inteiro junto dele. E aí meu pai tava dizendo como que Rose, que é minha irmã do meio, que ele tá ficando até com agonia de tanto que Rose fica toda hora, manda ele lavar a mão, manda ele colocar máscara e não fica perto e tal, toda essa agonia em cima dele. Mas aí, hoje, agora há pouco eu liguei pra ele, um pouco antes de começar a live, e tava ele deitado na cama dele, ele me atendeu pro videoconferência, deitado na cama. Aí eu perguntei pra ele: como é que tava na cama, você tava com sono, já tava indo dormir? Ele falou que não, porque tinha muita gente em casa e o sofá tava cheio, ele foi ficar na cama. Eu falei: eu não entendi, pai. Você fica semanas reclamando, você tá sozinho em casa, que não tem ninguém, que não sei o quê, que é um absurdo, tá um velhinho abandonado. Aí quando a casa tá cheia, você vai pro quarto ficar do lado das pessoas? É isso mesmo, seu objetivo é esse. A graça é apenas essa, é reclamar. Ou reclama que tá sozinho, não tem ninguém, ou reclama que a casa tá cheia e que não pode ficar no sofá com pra ele. Não sei quem eu conheço que é parecido, cara. Porque meu HD quebrou, vai dar pau, não vou poder gravar. A genética é foda, né? Porque meu HD tá com febre, eu já botei o termômetro. Eu vou colocar aqui na live para as pessoas verem o estado do meu HD. Tá na live aqui agora. Tá no meu HD aqui. Ai, meu Deus. Tá até Dudu tirando a temperatura do HD. Deixa eu até dar um zoom para aparecer aqui, ó. Você está vendo na live agora meu HD, você está percebendo aí que eu tenho 5 HDs. Eram 5, não 4. Vamos perceber que um deles está com 4% de capacidade de saúde, o outro com 5% e o outro com 12%. Tá morrendo, gente. É isso. Eu tenho que reclamar mesmo. Eu tenho 5 HDs também. Bota tudo na UTI com Covid, em tuba. Em tuba é sacanagem. Mas eu acho que, não sei se os HDs já morreram, mas já chegou aquele momento que a nossa live tá chegando ao fim, ela já chegou aquela hora de morrer também, entendeu? Porque por mais que seja muito bom falar com as 42 pessoas que estão online aqui até esse momento assistindo a gente, mas tem uma hora que tem de acabar, sabe? É quase 11 horas da noite, é sexta-feira. Se até o papo de gordo acabou, por que a live não acabou? É, Dudu, você tá meio sem moral pra falar que esse negócio já acabou, viu? É, né? Ah, mas as pessoas levaram a sério, tá? Eu não sei se elas levaram a sério, porque bem na época que a gente falou que ia acabar, aconteceu o lance de que o Papo de Gordo foi expulso do Spotify, expulso da Apple Podcasts, que muita gente achou que a gente parou de sair e pronto, que a audiência despencou pra caralho naquele momento. Então, talvez, eles tenham acreditado de verdade nisso. Só não registraram o fato que eu falei, vai parar no 200. Eles não registraram isso. Só ouviram que ia parar, mas é, faz parte. E a gente voltou, afinal? Tecnicamente, não. Eu não sei, mas eu tá saindo mais podcast do que antes. Tá. Pois é. Agora esse... a gente não quer voltar pro Spotify, é isso? Aí. Não, a gente não. Pro Spotify a gente voltou. Spotify a gente voltou. Eu fiz uma gambiarra, mas a gente voltou pro Spotify. Não voltou pra Apple Podcast, mas foda-se esse povo de usuário de Apple aí. Tem todo mundo que se fuder mesmo. Pra lá não. É, não, a gente tá no Deezer, não tem problema. É, Deezer é a galera da grana. Ai, ai, enfim. Enfim, melhor não entrar na discussão. De qualquer maneira, quero agradecer as 41 pessoas que estão aqui nesse momento ainda assistindo a gente ao vivo. Bem como a você que baixou esse podcast, escutou a gente depois ou assistiu a live aí perdida em algum horizonte. Pra todo mundo que perguntou aqui no chat, cadê a Elba? A Elba tá muito louca de Gudan, por isso que ela não apareceu. Eu mandei o PT de novo. É isso que ela faz, petista, foda a vida no PT. Se tiver corrido tudo bem, agora ela tá correndo pelo meio da rua pelada. Isso, exatamente isso, exatamente isso. Estamos aguardando uniformes de Imbituba. Procure aí por mulher corre pelada em Imbituba, você vai acabar achando isso no Google, vai ser uma foto da Deva, com certeza. E antes de encerrar, lembrando a todo mundo, picpay.me/Flávio Soares com Z. Procure o Flávio Soares. Bocejando. Nesse momento ele tá bocejando pra câmera assim. Porque ele tá realmente super empolgado com isso. Mas ele quer não, que. Eu estou, eu sigo quando eu produzindo, já são 156 charges de shortcuts, olha isso. Oh. Daqui a pouco ele ultrapassa o número de episódios lançados no Papo de Gordo. Ultrapassa o número de vitrines que ele não fez pro Papo de Gordo. isso ele já passou faz tempo. Mas a última eu fiz a arte. Isso já passou, é verdade, na última, pra quem perdeu esse negócio, tá maravilhoso a última vitrine, cara, eu dei um trocado pro seu punk, o Flávio ele fez uma montagem, colocando o rosto dele na cara, no corpo do Henry Cavill, o Flávio sensualizando na banheira, entendeu, com aquele olhar de marasmo, assim, de, eu vou te comer, tá? Bons tempos, bons tempos. Ah, só juventude, né, Flávio? Nossa, meus 20 anos. De qualquer maneira, deixando um beijo para você, para todo mundo que assistiu a gente até agora. Fiquem com essa imagem do Flávio pelado na banheira, apenas olhando com aquele olhar de marasmo, dizendo: vou te comer. Dizendo: give me your money. Valeu, galera. Beijo no coração de todo mundo. Encerrando a live agora. Os culpados por esse programa ser publicado são os nossos apoiadores. Acesse papodegordo.com.br/ajuda e saiba como se tornar um deles.